749, pronta cópia? Pronto pra cópia. 749, autorizado, Guarulhos, nível 340, quero ouvir a Peruísque 50. Decolagem 10, correção da colagem 17, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1935, transponde 5447. 6749, Webjet, entendeu que está autorizado Guarulhos, nível 340, da Peruísque 50. Decola da 17, primeira curva direita, da EL de NER. 1935, controle de saída, 5447 é o transponder, Webjet 6749. 6749, correto. Qual portão você se encontra? Tá no número 4. Gente, reporte pronto. Reportada, obrigado. Azul 4007, chame Recife em 1288, alterna 3325. 288, 3325, Azul 4007. 7700. 7700, bom dia, informação Wolf, pronto pra copiar? Pronto, prossiga. 7700, autorizado, Galeão, nível 340, aerovia Pêndulo 14, decolagem no 7, curva direita, saída da EL, transição leste, controle 1935 e o transponder 5445. Correto, reporte pronto, portão 62. Chamada pronto, portão 62, 7700. 7700, acionamento na posição posterior do instante. 7700 autorizado, reporte táxi. Reportar ataque, 7700. Fox, web 6700, 78 a bordo, 3 horas e meia, alterna convite. Gente, táxi via Lima, Mike, Quebec, reportar ingresso na pista 6700. Lima, Mike, Quebec, reportar ingresso na pista 6700. Graus com 10,9. 170 com 10, obrigado. Web 6749, 85 a bordo, 4 horas, convite. Lima Mike, reporta na Quebec, 1014 no ajuste. Lima Mike, reportará na Quebec, Webjet 6749, 1014 ao ajuste. Autorizado, reporte alinhado pronto. Reporte alinhado pronto, 6700. decolagem da outra aeronave? Afirma. Posteriormente fazer o backtrack pela pista. Afirma, autorizado, manter a Lima. Ok, vou manter a Lima então. Olha antes do próximo. É 700, autorizado decolagem, vento 180 graus com 89. 780 com 8 livre decolagem, 700. Autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. Reportar alinhado e pronto, Web 6749. 700, decolada 03, controle em 119.35. 0935, pode ser.